assim, sem ter ninguém, ninguém. O que será de mim agora, se a tristeza quer morar em mim, vendo nascer as criancinhas? Chego a sentir bem perto meu fim. Todos dirão, sem compreender, que um grande amor fez-me enlouquecer. Todos vão rir, mas não faz mal. Tudo tem seu final. E vou fazer de mim agora. Eu vou sorrir pra não mais chorar nesta aflição, sempre pensando a solução. Não posso encontrar, percebo então, quando sozinho no meu espelho, o fim do caminho, lágrimas vêm nos olhos meus, relembro assim o adeus. O que será de mim agora? O que será? Que será? Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Wilson Miranda, E Agora? Eu vou dar uma paradinha, mas você não sabe não que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vamos combinar assim, você programa a festa, organiza tudo, mas quando chegar na hora do artista, deixa pra RBM Música contratar, que você vai evitar uma série de problemas. E inclusive você vai conseguir pagar mais barato, que você vai evitar mais intermediários, viu? A RBM Música, há mais de 30 anos, faz esse trabalho. A gente conhece os artistas, são pessoas do nosso conhecimento, da nossa roda, né? Por isso que as coisas ficam mais fáceis. Você ligando 61 99813601, 99813601, você vai levar para sua festa o show do Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601, 61 99813601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Os meus afilhados Eliane e Samuel e o seu maior sucesso, Delírio de um Poeta Louco. Tipo pro meu coração, que eu te faço uma canção com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor com canções, poemas, poesias, paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor.

Vai rolar um whisky, cerveja bem gelado. Paredão ligado, as mina desce até embaixo. Picanha de primeira pra ter aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro que mora na cidade. Oh, oh, oh. Tem muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Olha que eu tenho uma Land Rover, um Camaro e um Apajero. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Tem muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Olha que eu tenho uma Land Rover, um Camaro e um Apajero. Rio Negro e Solimões, Playboy fazendeiro pro Rony da Sonora CDs, o André Elísio Dornelas, o André do Coró, mas mora em Uberlândia, e estão chegando a fazer parte do nosso Facebook, sejam muito bem-vindos. Sua Excelência, o compositor. O sujeito canta e não compõe, e ele esquece que o sucesso dele depende do compositor. Não tem nenhum artista que faça sucesso se não tiver uma boa música. Né? A boa música ela é fundamental, tanto é que se você observar, cada artista teve na verdade um grande sucesso, né? que o catapultou para o sucesso e nunca mais ele consegue repetir aquele sucesso. É o fio de cabelo do Chitãozinho Chororó, é o amor do Zezé de Camargo e Luciano, entre tapas e beijos do Leandro e Leonardo, quem será seu outro amor do Chico Rei Paraná, né? Então são assim, a sentada na praça lá do Bruno Marrone. Então cada artista tem direito a um sucesso na vida, o resto vocês vão repetindo, aí o artista já fica famoso, fica mais fácil, né? Mas sucesso mesmo é só um. E eles não valorizam o compositor, eu não consigo entender isso. Então eu criei um quadro aqui no programa, Sua Excelência o Compositor, e hoje eu vou focalizar, ela além de uma excelente cantora, é também uma das maiores compositoras do Brasil, tem disco gravado, música dela gravada em tudo quanto é dupla, trio, cantor sozinho, né? E hoje eu vou trazer aqui para homenagear essa grande compositora chamada Fátima Leão, eu vou trazer Chico Rei Paraná, Tranque a Porta e Me Beija. Coloque-te uma vez nesta cabeça que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor. Tô ferido, machucado, culpa, dor. Vence e mata a solidão que me apavora. Não vai embora. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei. Se eu devia algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. Quero fazer com você o amor mais gostoso. Quero transar com você sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. Jogue essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Eu sofri o que chorei. Se eu devia algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo. Fica comigo. Quero fazer com você Sua Excelência o compositor Fátima Leão, nessa música tem uma parceria com Zezé de Camargo, Chico Rei Paraná, Tranque a Porta e Me Beija. No próximo bloco, Tauã Rodrigues, Elba Ramalho, Paula Fernandes e Alexandre Pires. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que curtem o nosso programa fora do Brasil. Estamos ajeitando, estamos faxinando aqui, viu? Já já, vamos dar uma limpada para você poder voltar para o Brasil. Estou recebendo uma mensagem aqui do Henrique Alves Balerro. Cleiton, nós passamos vossos programas na cidade, na Rádio Cidade, em Tangará da Serra, todos os dias. Por favor, nos ajude a procurar essa pessoa. Atenção, atenção, Tangará da Serra e região. Alessandra Aparecida Vergalim, que mora em Água Clara, no Mato Grosso do Sul, está procurando a sua tia Matilde Vergalim, que poderá estar morando em Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso, né? Ela é irmã do pai da Alessandra, o João Vergalim, que mora em Oriente, São Paulo. Matilde e João Vergalim são filhos de Francisco Vergalim e Isaura Rosa Vergalim. Então, se você conhecer, atenção, atenção, quem conhecer a dona Matilde Vergalim, avisar para ela que a sobrinha dela, a Alessandra Aparecida Vergalim, né, que mora em Água Clara, no Mato Grosso do Sul, está procurando a dona Matilde Vergalim, que provavelmente pode estar morando em Tangará da Serra. Se estiver morando em Tangará da Serra, não vai ser difícil não, né? Porque eu sei que o nosso programa tem uma grande audiência aí na Rádio Cidade. Anote o telefone da própria Rádio Cidade para você, né, nos informar caso conheça. E de repente já pensou, a dona Matilde pode estar até ouvindo a gente, vai levar um susto, né? O telefone da Rádio Cidade é o 65, para quem estiver de fora, né? 9678-8047. Tem dois, mas eu vou dar só um para não confundir. 65, para quem estiver de fora, 9678-8047 é o telefone da Rádio Cidade, que para quem souber a notícia da dona Matilde Vergalim, para avisar para ela que a sua sobrinha Alessandra Aparecida Vergalim está à sua procura. O Henrique Alves Balerro, lá da Cidade FM, é que me passou esse recado. Henrique, um abração para você, muito obrigado, você está hospedando a nossa... Eu não sabia que o meu programa estava passando aí na sua rádio, viu? Um grande abraço para você. Tauã Rodrigues e Elba Ramalho, meu destino no teu. Você chegou com um sorriso e me fez renascer. Com jeito de moça bonita, me perdi por você. Mas você foi embora e deixou em mim coisas inesperadas de uma paixão sem fim, que veio de um olhar e que não pode acabar. Minha vida, não esqueça o que aconteceu. Foi mais que um simples desejo, foi meu destino no teu. E quando senti vontade de ouvir minha voz, a te pedir carinho debaixo dos lençóis, pode telefonar, estou a te esperar. Vem pra mim que a gente vê como vai ficar. Quando a gente quer, nem a distância é capaz de afastar. Me sinto mais mulher contigo, esqueço os perigos de uma louca paixão. A solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Minha vida, não esqueça o que aconteceu. Foi mais que um simples desejo, foi meu destino no teu.

Paula Fernandes, inspiração para Márcia Costa de Matinhos. Eu não sei qual é o estado que fica Matinhos, mas também não tem importância não, porque a Márcia agora faz parte do nosso Facebook. Márcia, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O Mineirinho do Berlândia, Alexandre Pires, a musa das minhas canções. Da Alexandre Pires, a musa das minhas canções, para o Carlos Alberto Souza, de Brasília, meu mais novo amigo do Facebook. Carlos Alberto, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: está nascendo um novo Brasil. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma proposta de reflexão de todos os brasileiros, né? Está nascendo um novo Brasil. Eu já ouvi filósofos dizendo que é do caos que nasce a luz. É preciso que vocês vejam, a Alemanha foi destruída na Segunda Guerra, o Japão foi destruído na Segunda Guerra, e em pouco tempo se transformaram nas maiores potências econômicas do mundo. Saíram do caos para a luz. E é isso que pode estar acontecendo no Brasil. Está nascendo um novo Brasil. As leis sempre foram muito fortes. O problema é que a lei precisa ter alguém, precisa ter um operador, alguém que tenha coragem, né? O primeiro que teve coragem de fazer isso foi o ministro Joaquim Barbosa, que teve que abandonar a presidência do Supremo para não morrer. Foram chegar lá, ou você sai, você morre. Ele pegou, saiu. A verdade é essa, ninguém fala isso não, mas a verdade é essa, né? E agora nós temos um juiz aí, o Sérgio Moro, lá do Sul também, que é um brasileiro de grande valor. E eu tenho absoluta certeza que ele também está correndo risco de vida. Mas acontece o seguinte, um cidadão como o Sérgio Moro, ele não se acovarda. Ele sabe muito bem do papel que ele representa e ele está disposto a levar até o fim a sua missão. E com isso nós estamos vendo pela primeira vez grandes caciques políticos, né? Nós estamos aguardando para dentro de poucos dias agora uma avalanche de prisões aqui em Brasília, de prisões só de caciques, só de nego mesmo famoso, só de senadores, né? Assim, já famosos, que já foram presidente da República, né? Senadores importantes que já foram ministros, senadores presidente do Senado, deputados presidente da Câmara, ex-presidentes. Esse povo vai tudo para a cadeia, tá tudo pronto para a cadeia, né? E dentro em breve também o ex-presidente Lula também não escapa da cadeia. Então, com isso, nós estamos vendo acontecer uma coisa que a gente não imaginava, porque no Brasil só 3P que ia pra cadeia, pobre, preto e puta, né? É que ia pra cadeia. Agora não, nós estamos vendo. Isso significa que tá tudo resolvido? Não, de jeito nenhum. Isso é apenas o início do começo. Vai demorar algumas gerações, eu não vou ver, quem sabe o meu neto João veja, né? Meus filhos também não vão ver, né? Que o Brasil se transformar num país de verdade, mas já é um começo. Agora as pessoas já sabem que se roubar vão para a cadeia, vão continuar roubando, porque isso faz parte da índole de alguns seres humanos, aliás, de muitos seres humanos, né? E o Brasil é o país do jeitinho, nós temos que aproveitar essa oportunidade para acabar com essa história do jeitinho, o certo é certo, o errado é errado. Eu vi outro dia uma pessoa dizendo, defendendo uma mulher porque ela roubou uma galinha, enquanto tem gente que rouba milhões e que estão solto. Eu disse, não, quem rouba milhões tem que ser preso porque é ladrão, agora quem rouba uma galinha é ladrão do mesmo jeito, só que é ladrão de galinha. Mas nem por isso você pode perdoar alguém que, ah, mas roubou para comer. Se for assim, se todo mundo for roubar para comer, vai ser uma confusão do caralho no Brasil, né? Então, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Porque ladrão é ladrão, tanto faz roubar um tostão quanto roubar um milhão. Mas eu acredito que está nascendo um novo Brasil, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte e se modificar também, se preparar para os novos tempos de honestidade, de decência que estão vindo por aí. Roniel e Rafael, eu vou voltar pro interior. Ah, eu vou voltar pro interior. De novo, meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo, meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, descaminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo, meu amor.

mas não tem problema. A Maria José Batista mora no Tocantins, a Nilma Pereira mora em Brasília, a Eliane Lopes Monteiro mora em Brasília, Irenir Neves Barbosa também não sei onde mora, mas sejam todos vocês muito bem-vindos, vocês estão fazendo parte agora do Facebook do Cleiton Aguiar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que está reclamando que a sua conta de luz está alta, você pode dar um jeito de baixar um tiquinho, viu? É só você trocar as lâmpadas que você tem aí pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. As lâmpadas que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Breve você vai poder comprar sem sair de casa no site de compras do Cleiton Aguiar, que logo logo vai estar no ar, viu? Lâmpadas LED da Wellmax Brasil, as primeiras e as únicas até agora que tem o selo do Inmetro, que é uma garantia de qualidade. Aniversariando hoje, a Djaima Araújo, Priscila Cleia, Gislaine Vieira, Claudinei Gonçalves, Bruno Moraes, a cantora Tami César, José Menezes de Oliveira, Érica Efraim Mairena, Albert Gonçalves, Andressa Tavares, Judson Rodrigues, Amanda Gomes, Bruno Moraes, Renata Alves, Marcelo Chagas, Andressa Silva, Jenny Embamafi, a Áquila Silva, a Dilson Rodrigo, o Wilker Dantas, da banda Shot Santo, o Eduardo Senna e você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente de muita saúde. Eu vou aqui à página 60 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração da criança, né? E pedindo a Deus que proteja todas as crianças do Brasil, nós vamos orar. Brasil, vamos rezar. Amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor quando a sombra do erro envolver-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal, ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afaste de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Essa é a oração da criança, amém, né? Que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na página 60. O deputado do Sertão, Sérgio Reis e Moacir Franco, questão de tempo. Tô sonhando quase toda noite que você foi embora. Vejo um trem sumir na escuridão e eu na plataforma. Cada vez você está mais distante e eu tô mais pequeno. E desperto com a mão vazia no meio de um aceno. Acordei com os olhos molhados. Com você do meu lado, porque eu sei, isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Acordei com os olhos molhados. Solução

Eu fui a criança sem vocabulário que acreditava em Papai Noel. A deusa que cuida do itinerário jogou-me na torre da Grande Babel. E hoje escrevendo da vida ao diário, cantando eu sinto tristeza cruel. Não nego que sou estimado onde moro, mas um velho sonho a Deus eu imploro: andar abraçado com quem eu adoro nos campos amados de Coromandel. Relembrando Goiá, uma das suas mais belas canções. Ele cantou em duas vozes, Campos Amados de Coromandel, para o Fabiano Rodrigues Souza. Ele é do Coró, o pessoal das Persianas e Companhia também do Coró, e a Estefânia Monteiro de Monte Carmelo, todo mundo curtindo a gente pela Super 95 FM de Coromandel, a rádio sem jabá. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do roqueiro do Legião Urbana, Renato Russo. Não tenho tempo de odiar quem me odeia, estou ocupado demais, amando quem me ama. Não tenho tempo de odiar quem me odeia. Estou ocupado demais, amando quem me ama. É a frase irretocável de Renato Russo. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Giovanni. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Se você não tolera mais o Faustão, eu não dou conta do Faustão. Eu acho ele enjoado demais da conta, não assisto o programa dele nem amarrado, né? Se você for que nem eu, tem muita gente que eu sei que não gosta dele, você pode assistir o programa do Cleitão agora, que agora eu tô em cima do programa do Faustão às 19h30. Engraçado que aumentou muita audiência do meu programa, que antes eu disputava com o Fantástico, que é um programa de muita tradição, um programa que tem conteúdo, um programa bom, né? E depois que passou pro programa, do horário do programa do Faustão, o povo achou bom, que eu pensei que era só eu que não gostava do Faustão, mas tem gente demais que não gosta dele. Não é da pessoa dele, é do programa dele, que eu acho ruim demais da conta, né? Você pode assistir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, agora às 19h30, pela TV Oi no canal 1, a Claro TV no canal 13, a Sky é 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, no canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Todo domingo, 19h30, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Giovanni, agora separado do seu irmão Jean, cantando sozinho, né? Os brutos também amam. Coração desesperado quer sentir de novo o calor que nos envolve nesse amor gostoso. Orgulho que me consome pra não me entregar. Sofro com meu jeito rude de amar. Chato, imprevisível, sei que não me leva a nada. Quando chega perto a boca seca e me falta o ar. Só de sentir seu cheiro faz o meu mundo parar. Mas o desejo me apavora, tenho tanto medo de me machucar. Quando você me abraça, tudo acontece, fico louco, alucinado. Por trás do cinturão, um cara apaixonado que sente a sua falta e passo o dia inteiro querendo te ver. Quando você me abraça, o coração não cabe dentro do meu peito. Bate forte com você desse jeito. Se fica longe, o meu coração reclama. Porque os brutos também amam.